Abre a sua Bíblia, eu quero lembrar que no próximo sábado o coro feminino da igreja estará junto com o pastor se encaminhando para uma igreja aqui no Guarujá. Eu esqueci o nome da igreja agora. E então havia uma atividade marcada com a classe dos adultos e essa atividade foi transferida para uma outra data que vocês vão saber. É isso, né, Sarita? Então, fica aqui o aviso. Então, no próximo sábado, às 18 horas, o grupo feminino, 18, não é? Aqui na igreja, nós vamos ver se a gente consegue uma van e a gente vai lá para a igreja do Guarujá, a igreja do pastor Jaime, onde eles cantarão e eu terei o privilégio de falar e é o aniversário da igreja. Hoje ainda, nós tivemos aqui a Assembleia e muitos 10 irmãos foram aceitos como membros desta igreja. E alguns deles não estavam aqui, como é o caso da Renata e do Wesley, que eu peço que fique de pé, por favor, queridos. E o André também não estava aqui. Eu queria pedir ajuda da Aline, que passasse as mãos deles. Aqui um exemplar do Pacto dos Batistas e um exemplar também do nosso estatuto, os direitos e os deveres dos membros da igreja. Todos têm, e quem não tem vai receber. E eu queria que aquele que está próximo deles desse uma boa-vinda, isto é, um grande abraço. E eu quero dizer a vocês, queridos, sejam bem-vindos a esse... Cadê o abraço do André? Só um? Tem que ir uma dúzia. Temos aqui, acho que é a família do André. Aqui é a mãe do André, né? A família do Wesley ali. Sua família? É? Então apresenta para a gente aí, por favor. Ok, a família toda. Sejam bem-vindos, queridos. Que Deus abençoe grandemente vocês. E como disse hoje pela manhã, a expectativa nossa, primeiro, é ser uma bênção na sua vida, na vida de cada um de vocês, e que vocês sejam uma bênção na vida dessa igreja. E que juntos façamos a obra que o Senhor determinou que nós fizéssemos. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ler então o texto. Na verdade, eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos de 45 a 56. E eu quero falar com você sobre aquele momento em que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu rasgado. Se você observar bem o trecho que a gente leu, nós vamos perceber que as Escrituras relatam vários fenômenos sobrenaturais que aconteceram exatamente enquanto Jesus estava na cruz. No momento exato que o nosso Senhor morreu na cruz do Calvário, 5 fenômenos sobrenaturais aconteceram. E é isso que está descrito entre os versículos 45 e 56. O primeiro deles, o texto diz que o sol se escureceu. Veja o versículo 27, 45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Primeira coisa, o grande sinal, um grande milagre que ocorreu no momento da morte do nosso Senhor, é que o sol escureceu. Eu não consigo imaginar isso. Eu não me lembro de ter visto um eclipse, mas isso aconteceu naquele dia. Ainda no capítulo 27, no versículo 51, o segundo grande sinal aconteceu no momento da morte de Jesus. E foi que, primeiro, o templo, o véu do templo se rasgou. Diz assim a palavra do Senhor: naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Esse foi o segundo grande feito extraordinário que aconteceu quando nosso Senhor morreu. O terceiro deles foi que a terra tremeu, ainda no versículo 51, e diz que a terra tremeu e as rochas se partiram. Algo assim jamais tinha acontecido. Um terremoto ocorreu exatamente no momento da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos versículos 52 e 53, aconteceu também algo extraordinário. Os mortos ressuscitaram. Vejam o que diz os versículos 52 e 53. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. É o que diz a palavra do Senhor. Então temos aqui um terceiro grande sinal, um terceiro grande fato histórico, um terceiro grande milagre, feito extraordinário que ocorreu no momento da morte de Jesus. E no versículo, em quinto lugar, a gente vê que um centurião foi salvo. Versículo 54, um outro grande milagre. Às vezes a gente não trata a conversão como um grande milagre, mas eu entendo que é o maior de todos os milagres. Quando o centurião, versículo 54, e os que com ele viajavam, Jesus viu. Quando o centurião e os que com ele viajavam, Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então, temos aqui cinco grandes milagres, cinco grandes sinais extraordinários que aconteceram exatamente no momento da morte do nosso Senhor. Não quero falar sobre os cinco, mas quero falar apenas e tão somente do o que diz o versículo 51, que é o segundo deles, quando o véu se rasgou. O véu rasgado é o tema desta noite. Vamos orar. Senhor, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor nos faça compreender claramente o significado do véu rasgado. Muitas vezes não temos a menor noção do significado do véu que se rasgou e, portanto, isso não faz muita diferença em nossas vidas. Que o Espírito do Senhor fale fortemente ao nosso coração, de maneira que venhamos a entender o significado do momento em que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Fale conosco nesse momento, ó Deus bendito. Fale ao nosso coração, que o Espírito do Senhor fale a cada um de nós de forma contundente. Oramos assim, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para todo sempre. Amém. Pois bem, o sol escureceu, a terra tremeu, os mortos ressuscitaram, o véu se rasgou e o centurião foi salvo. Ele estava ali pertinho, vendo tudo acontecer, e quando Jesus morre, ele percebe verdadeiramente, ele diz: este era o filho de Deus. O que significava o véu? A gente está falando do véu que se rasgou, mas o que quer dizer o véu? O véu era uma cortina muito pesada que bloqueava a entrada para o Santo dos Santos no templo de Jerusalém. No templo havia o lugar santo e o lugar chamado Santo dos Santos, lá na igreja de Jerusalém. O lugar onde era mantida a Arca da Aliança. Ali ficava a Arca da Aliança, e essa arca simbolizava a presença sagrada de Deus. Então, todos quantos adentravam o templo, visualizavam aquela aquele véu. Eu fico imaginando aqui como se fosse da metade dessa parede para trás, uma grande cortina que cobriria toda essa parte frontal do templo, de maneira tal que você daí não pudesse ver o que acontecia daí para cá. E, naturalmente, uma grande reverência havia, porque as pessoas pensavam, Deus está ali, a presença de Deus se faz ali. Então, a atitude da adoração, do sacrifício, tudo era feito com a mais absoluta reverência, porque eles sabiam, olha, ali é o Santo dos Santos, a Arca da Aliança está ali e ela representa a presença de Deus, Deus está ali. Então, era com muito temor e tremor que as pessoas adentravam o santuário de Deus. Hoje em dia, as pessoas entram na igreja de qualquer maneira, só para dançar na casa do Senhor, mas entram, naquele tempo era uma reverência profunda, porque as pessoas tinham a nítida certeza, impressão que Deus estava ali. Porque depois daquele véu, havia a Arca da Aliança que simbolizava a presença de Deus. Então, assim pensavam eles. Somente o sumo sacerdote podia atravessar o véu. E ele o fazia, ele entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, que era o dia da expiação, com o sangue de um sacrifício. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos com o sangue do animal, para que o pecado das pessoas fossem perdoados. Então, aquele dia era um dia muito esperado, e somente o sumo sacerdote poderia adentrar aquele véu, ultrapassar ou entrar o Santo dos Santos. Então, era algo assim extraordinário. Eu fico tentando imaginar, não consigo completamente, mas às vezes alguns lampejos desta ideia se passa pela minha cabeça. Como disse há pouco, um grande véu aqui, e você aí, você não está vendo absolutamente nada, mas sabe que aqui a Arca da Aliança está, você sabe que aqui a presença de Deus se faz. Pois bem, o milagre do véu que se rasgou. Eu expliquei para você o que era o véu e o que significava. O que o milagre notável do véu rasgado significa? O que significa para nós o fato do véu ter se rasgado, conforme a palavra do Senhor nos diz, de alto a baixo? Qual é a importância disso? Qual é o significado disso? O véu se rasgou de alto a baixo. Muito bem, mas o que isso significa? Primeira coisa, significa que o sangue de Cristo era uma expiação suficiente para os pecados de forma eterna. Significa, quando o véu do templo se rasga, que o sacrifício feito por Jesus era suficiente. Não havia mais a necessidade de sacrifícios, não havia mais a necessidade de matar animais e pegar o sangue e fazer como se fazia no Antigo Testamento, principalmente. O animal era colocado sobre o holocausto, aquele que cometia o pecado colocava a mão sobre o animal era degolado e o sangue era espargido sobre o altar, e a pessoa que o fazia sabia que aquele sangue inocente estava sendo derramado no lugar dele. Agora não era mais necessário, porque Jesus morreu, e quando ele morreu, o véu se rasgou. E aí eu fico imaginando aquele povo todo que antes ficava imaginando como é que era a arca, o que, que o sumo sacerdote via. De repente aquele véu se abre e agora ele pode ver o que está acontecendo ali, é algo extraordinário, e agora já não mais era necessário sacrifícios. Como não se faz mais necessário sacrifícios. E o Senhor não exige de nós sacrifício. A primeira coisa que a gente percebe, portanto, é que, primeiro, que o sacrifício era um sacrifício vicário, era substitutivo. O sacrifício feito por Jesus, o sangue derramado por Jesus, foi feito em nosso lugar. Deveria ser o seu sangue derramado, mas o sangue inocente, o sangue puro, que é o sangue de Jesus, é que foi derramado lá na cruz do Calvário, e nesse momento o véu se abre de alto a baixo, significando que o sangue de Jesus agora derramado era suficiente, não havia mais a necessidade de sacrifícios. Não era mais necessário sacrifício, porque o sacrifício que Jesus havia feito era vicário. Você não precisa fazer mais nada, ele já fez tudo. Isso significa que muitos de nós não nos damos conta disso e temos uma vida que acha, e no nosso procedimento, a gente sempre tem que fazer um sacrifício para que, de alguma forma, Deus nos abençoe. Não há mais necessidade de sacrifício. O Senhor diz que Ele não quer mais sacrifício. Mas o que Ele quer mesmo de nós? Hã? Hã? Obediência. Ele não quer mais saber de sacrifício, mas de obediência. O que Ele exige de nós, de cada um de nós, é obediência. Quando o véu se rasga, significa que o sangue de Cristo era uma expiação suficiente para os pecados de forma eterna. Nunca mais seria necessário que um animal inocente fosse morto, porque o sangue de Cristo já havia sido derramado na cruz do Calvário. E isso, para mim, é algo muito importante. A segunda coisa muito importante que eu vejo no texto, e é quando o véu se rasga de alto a baixo, significa que o caminho do Santo dos Santos agora estava aberto. Quando o véu se abre de alto a baixo, já não mais era necessário o papel do sumo sacerdote, porque você mesmo poderia adentrar o Santo dos Santos. Todo o sistema levítico de sacrifício de animais, rituais, até o próprio sacerdócio foram aniquilados no momento da sua morte. Então, no momento da morte de Cristo Jesus, todo o sistema levítico de sacrifício e até mesmo o sacerdócio e os rituais eram desnecessários. Como eu disse há pouco, até o próprio sacerdócio foram aniquilados no momento da sua morte. Os resgatados, ou aqueles que aceitavam a Jesus como Senhor e Salvador, agora tinham acesso livre e direito ao trono da graça, sem necessidade de sacerdote ou de ritual algum. Nesse momento, conforme eu disse a vocês, quando o véu do templo se rasga, o caminho para o Santo dos Santos estava agora aberto. Você tem livre acesso ao Pai. Você não precisa mais da presença ou da atuação do sumo sacerdote. Você mesmo pode buscar a presença de Deus. Como é bom saber que eu mesmo posso chegar e falar com Deus. Posso chegar e dizer: Senhor Deus meu, olha para o meu coração. Eu posso conversar com Deus. Eu posso derramar o meu coração diante dEle, as minhas angústias diante dEle. Eu falo com Ele e Ele me ouve. Eu não preciso mais de intermediários. Eu não preciso mais da ação do sumo sacerdote para expiação do meu pecado. Eu mesmo posso chegar diante de Deus e derramar o meu coração diante dEle, pedir perdão e mais ainda, e ser por Ele perdoado. Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz exatamente assim. Eu gostaria de ler para os irmãos. Hebreus 4, 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Vou ler mais uma vez. Hebreus 4, 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de que recebemos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Agora, quando o véu do templo se abre, você mesmo pode ter acesso livre ao Pai. Você pode falar com o Pai. Você pode contar a Ele sobre os seus pecados. E você pode obter dele o perdão pelos seus pecados. Quando o véu do templo se abre, ou melhor, se rasga, foi exatamente isso que aconteceu. Não mais seria necessário que um sumo sacerdote intercedesse em nosso favor. Porque a morte de Jesus, na morte de Jesus, quando o véu se abre, agora o acesso foi aberto pelo próprio Senhor Jesus. Eu acho isso maravilhoso. Você não acha maravilhoso? Você agora pode chegar e falar: Senhor, Senhor meu, e abrir o coração diante dele. Pequei contra ti, preciso do seu perdão. Antes você precisava da ajuda de um sumo sacerdote para poder chegar diante dele e rasgar o seu coração. Agora você pode fazê-lo pessoalmente. E o mais interessante, eu falo com Deus e Deus me ouve. Quantos dos irmãos já obtiveram do Senhor a resposta das suas orações? Falaram com o Senhor e o Senhor lhes respondeu. Que maravilha! Jamais esquecerei do dia que eu estava confuso quanto ir para o seminário ou não, porque fazia um curso de liderança e eu queria ser um crente sério, mas eu não queria passar de um diácono. Para mim, no máximo, um diácono eu estou disposto. Pastor, não. Mas quando fazia esse curso de liderança, há muitos anos atrás, na Igreja Memorial de Santos, aí eu sentia um negócio lá no meu coração, dizendo: Deus quer que você seja um pastor, Deus quer que você seja um missionário. E eu resistia, falei: não, pastor não, missionário não. E o meu coração ficava tão apertado que eu não sabia se eu chorava, se eu falava, se eu gritava. Talvez você tenha passado por essa experiência, coração apertado. E um dia eu estava lá na primeira igreja de Cubatão, que eu era membro lá, e estava sem pastor, e eu não sei o que eu estava fazendo no gabinete. Aí eu achei que aquele lugar era santo. Aí eu falei assim: vou me ajoelhar e vou orar ao Senhor aqui. E orei e disse: Senhor, eu estou com meu coração angustiado. Se o Senhor é Deus, fala comigo. O Senhor tem falado ao meu coração. Eu tenho sentido no meu coração o desejo de ser pastor, de ser missionário. Se isso aí é coisa do Senhor, se é o Senhor falando, então fala de uma maneira que eu entenda. E aí eu não vou questionar e vou fazer aquilo que o Senhor determinar. E orei de todo o meu coração naquele dia. Pois bem, quando chega num domingo, há muitos anos não aparecia lá o irmão Joel Furtado, que já está na presença do nosso Deus. E ele foi pregar lá na igreja. A última vez que me viu, eu era pequenininho. E de repente ele está lá pregando, e no meio do sermão, coisa que o povo batista acha que não acontece, ele chegou e disse: Deus quer que você seja um pastor, Deus quer que você seja um missionário. Aí eu fiquei olhando, não, não é para trás, não é você mesmo, aí o filho do Hernani. Aí eu falei: pronto, sou eu, esse cara não dá para escapar mais. O que eu quero dizer com isso? Que hoje eu posso falar com Deus, e ele ouve e responde. De alguma forma, ele responde. Eu não preciso mais de um sumo sacerdote. Eu posso falar com Deus e ele responde. Você pode falar com Deus e ele responde à sua oração. Isso aconteceu, ou só aconteceu, porque o véu do templo se rasgou. Jesus abriu o acesso ao Pai. Terceiro lugar, quando o véu do templo se abre, que significa que o próprio Deus havia removido a barreira de separação. Como já foi dito, e por muitas vezes, e por ocasião do pecado, uma grande barreira se pôs entre o homem e Deus, porque Deus disse: olha, de todas as árvores do jardim você pode comer, mas desta árvore, a árvore da ciência do bem e do mal, dessa vocês não comam. Porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Adão e Eva resolveram desobedecer. resolveram conhecer ou ter a ciência do bem e do mal. Um grande abismo se interpôs entre Deus e o homem. De tal modo que quando Deus chega lá, Adão, Adão, onde estás? Ele se esconde de Deus. E o texto diz, porque, Senhor, eu estava nu. Mas quem foi que mostrou a você que você estava nu? Por acaso você fez aquilo que eu disse, não faça? Ou você comeu do fruto que eu disse, não coma? Eu disse a você, você pode comer de todos, mas daquela ali, não. Aí está posto o livre-arbítrio. E aí então Adão comeu do fruto que Deus disse, daquela árvore, não. Aí um grande abismo se interpôs. Agora, se fazia necessário que o homem e Deus tivessem novamente comunhão profunda como havia no Éden. Deus andando no jardim do Éden com Adão. Eu fico tentando imaginar como isso seria. A minha mente não consegue conceber, porque Deus é espírito. Adão e Eva era carne e osso. Então eu não consigo entender. Mas talvez ele estava lá andando e falando com Deus, e Deus de alguma forma conversava com ele, assim como eu e você falamos com Deus e ele fala conosco, talvez coisas assim. Às vezes a gente prefere pensar nisso de forma literal, Jesus ou Deus andando com Adão e Eva, mas eu não acredito muito nessa possibilidade. Mas não interessa qual forma adotar, o importante é que ele andava com Deus, e isso era o mais importante, era fabuloso. Quando o véu do templo se abre de alto a baixo, o caminho para a presença de Deus está agora aberto a todo o que crê. O acesso é grátis e está desobstruído. Já não havia mais nenhum obstáculo. Já não havia mais necessidade da separação. Jesus é a nossa religião. Ele nos religa a Deus. Quando o templo, ou melhor, o véu do templo se rasga de alto a baixo, significava que aquilo que Jesus veio fazer se cumpriu na pessoa dele mesmo. Ele agora permite que eu e você não só tenhamos livre acesso, mas agora eu posso ter novamente comunhão com Deus. Isso porque Jesus morreu e no ato da morte o véu se rasga. O que acontece? Jesus passa a se tornar aquele que nos religa a Deus. Uma vez que a palavra religião é do latim a palavra religare, que quer dizer religar, religião quer dizer religar. E às vezes a gente fica pensando, não, eu sou batista, eu sou metodista, sou presbiteriano, eu sou xintuísta, hinduísta, e fala de religiões e denominações, sem, contudo, até distinguir o que é religião e o que é denominação. Nós somos evangélicos e, por sermos evangélicos, temos a nossa doutrina batista, então resolvemos ou entendemos que a nossa denominação é a denominação batista. Mas quando a gente tiver que tratar com Deus, ele não vai perguntar se você era batista, presbiteriano, metodista, Assembleia de Deus. Ele vai perguntar a você se você aceitou a Jesus. Porque Jesus é a nossa religião. Quando o véu se rasga, o que está decretado é que agora, de agora em diante, através de Jesus, você pode ter acesso a Deus. Por isso que João, versículo 14, capítulo 14, versículo 6, diz: e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, é isso? E a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só por intermédio de Cristo Jesus que podemos ter acesso ao Pai. Quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, isso foi sacramentado só por meio de Jesus. Agora nós podemos ter comunhão íntima com Deus. Em quarto e último lugar, quando o véu do templo se rasga, significa também que Jesus cumpriu perfeitamente todo o simbolismo da adoração do templo. Quando Jesus morre e o véu se abre de alto a baixo, O texto indica que todo o simbolismo da adoração do templo se cumpre ou se cumpriu na pessoa de Jesus. Eu quero ler aqui um trechinho do que escreveu o doutor, deixa eu ver aqui o nome do autor, John MacArthur. Eu gosto muito desse autor. Ele diz assim: na verdade, ele, Jesus, cumpriu perfeitamente todo o simbolismo da adoração no templo. A partir deste dia da morte dele, e quando o véu se abre, se rasga, todos os cerimoniais do templo perderam o seu significado, porque aquilo que tinham a intenção de pressagiar finalmente havia se realizado. O que ele está dizendo aqui é que tudo aquilo que a gente lê no Antigo Testamento, incluindo o sistema sacrificial, adoração, apontava para Jesus. E no momento quando o véu se rasga de alto a baixo, tudo aquilo já não fazia mais sentido, porque se cumpriu na pessoa de Cristo. Outro trecho que esse autor também diz, fala assim: quando Cristo veio e morreu, e o véu se rasgou, os elementos cerimoniais da lei foram postos de lado, porque ele era o cumprimento de tudo que eles prenunciavam. Então, aquele sistema sacrificial, aquele modo de adoração, aquele o sacrifício, a expiação, tudo aquilo se cumpriu na pessoa de Cristo Jesus. Agora, o que ele diz é que o templo não tinha mais o significado que tinha antes, porque o templo também pressagiava, simbolizava tudo aquilo que aconteceria com a pessoa de Jesus Cristo. O que isso significa? Que quando Jesus morre na cruz do Calvário e o véu do templo se rasga, a igreja deixa de ser, ou santuário, melhor dizendo, deixa de ser o espaço físico e passa a ser o indivíduo. O santuário de Deus, a habitação de Deus, deixa de ser o santo do santo e passa a ser todo aquele que professa que Jesus Cristo é o Senhor. Nós erramos muito e nos equivocamos muito quando nós sacralizamos o templo. E eu não estou dizendo com isso que a gente pode fazer o que a gente bem entender dentro desse templo, dentro da casa do Senhor. Muito pelo contrário. Até porque não devemos fazê-lo, porque você está aqui, você é o templo do Espírito. Você está aqui. E a Bíblia diz: onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estaria. Então eu devo respeitar esse lugar, porque nós estamos aqui. Porque Deus está aqui. Mas hoje estamos aqui, amanhã a gente pode resolver derrubar esse templo e construir um melhor, ou talvez mudarmos para um outro local maior, ou coisa parecida. Essas coisas sempre passarão. E um dia, de alguma forma, esse templo vai desaparecer. Mas a igreja de Cristo não. E a igreja é você. Se nós sairmos daqui e nos reunirmos lá na rua, aquele lugar se tornou a igreja, porque a igreja de Cristo está ali reunida. Quando nós nos reunimos nos grupos pequenos, ali está parte da igreja do Senhor, aqui da Igreja Batista da Ponta da Praia, ali, porque você está lá, o Espírito do Senhor está lá. Você é o templo do Espírito. Então, o nosso cuidado deve ser menos com o físico e mais com o físico também, mas você e eu. Porque eu e você somos a habitação do Espírito Santo. Que tipo de habitação do Espírito é você? Ou que tipo de templo é você? Será que você não está fazendo do local de habitação do Senhor um local de tristeza e dor para o próprio Deus? Uma vez que eu sou um cristão, eu devo viver de maneira a honrar o templo do Espírito, que sou eu e você. E a gente entende isso tão mal que eu lembro, eu não sei a história direito, mas eu lembro que alguém contou uma história assim. Certa vez, uma senhora com seus filhos chegaram para o pastor e disse: pastor, nós queremos morar aqui na igreja. Eu e meus filhos, meu marido, nós queremos, eu quero morar aqui na igreja. Mas minha irmã, por quê? Não, porque aqui meu marido é um santo, meu marido é bonzinho, ele beija os filhos, ele me abraça, ele me beija, é um anjo. Quando chega em casa, é gritaria, joga panela, joga não sei o que nas crianças, aí é outra história. Aí fica, bom, na igreja o sujeito é santarrão, em casa ele faz o que ele bem entende, fala o que ele quer, do jeito que ele quer, e chega na igreja, qual é a diferença? A diferença é que lá na igreja Deus está, lá na minha casa Deus não está. Na verdade, Deus está onde você está, porque você é o templo do Espírito. Então, o que você não pode fazer aqui, você não pode fazer na sua casa e você não pode fazer em lugar algum. Essa é a ideia. Quando o véu do templo se rasga, agora o local de adoração é você. Lembre-se de Jesus quando ele disse assim: olha, vocês destruirão o templo, mas em 3 dias ele será reedificado. E no momento da crucificação falaram assim para ele: você não disse que derrubaria o templo e em 3 dias esse templo seria reedificado? Então desce daí, e já que tu é poderoso mesmo, desce daí. E eles nem se deram conta, no 3º dia Jesus ressuscitou. Então o templo foi restaurado ao 3º dia e eles não se deram conta. O templo somos nós. Há um cântico que a gente cantava muito algum tempo atrás, eu acho que é do Daniel de Souza, que diz: somos templo do Espírito, santuário de Deus, local de adoração e manifestação do seu poder. Eu não vou cantar porque eu não lembro, eu vou me enrolar todo então. Mas é isso, o templo é você. Onde quer que você esteja, Deus está. E como é que você se comporta aqui? Você deve se comportar em qualquer lugar, porque onde quer que você for, o Espírito do Senhor vai com você. Então não adianta chegar aqui, somos templos do canto, chega lá em casa, pá, panela, desliga, pá, joga sapato, enfim, briga com ela, sua, não sei o quê, aí começa aquela brigaiada toda. Do jeito que você é aqui, você tem que ser em todo lugar, porque você é o templo do Espírito. Como é que você se relaciona com os outros que também são templo do Espírito? Porque a gente está estudando 25 razões para acabarmos com a crise da comunhão, e tem sido estudos maravilhosos, e a gente fala de ficai-vos mutuamente, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, não mordam uns aos outros, temos lá... Temos 5 mandamentos, 25 mandamentos recíprocos, que dá conta de que eu e você precisamos ter uma profunda comunhão. Se eu tenho comunhão íntima com o Senhor, naturalmente terei uma íntima comunhão com você. Como é que você tem tratado o seu irmão ou a sua irmã? Porque às vezes você contraria o véu rasgado quando você olha para um irmão e fala: olha, para aquele ali eu não vou com a cara dele não, e não quero papo com ele, então ele para lá e eu para cá, não quero papo. O seguinte, irmão é bom, e eu lembro de um amigo meu não, era irmão de um rapaz que estava comigo, e ele falou uma coisa que eu fiquei triste. Eu era seminarista, então naquela época de seminarista eu era crente para caramba, todo seminarista é crente, depois fica, sei lá. E ele disse assim, pô, família é bom, é no retrato. Quer dizer, família é bom no retrato. É bom ficar por lá mesmo e ficar só com ele. Eu fiquei triste com ele. E aí eu pego essa história e fico pensando assim, para muitos, irmão é bom, é no retrato, porque eu não quero papo com ele. Como é que você se relaciona com o seu irmão? Como é que você se relaciona com o seu próximo? Tem que ser com amor, assim como quando o véu se rasga. Agora o Senhor diz, eu preciso ter uma comunhão íntima também com o meu próximo. É o que eu aprendo quando o texto nos narra o véu se rasgando de alto a baixo. O templo de adoração, o lugar de adoração, deixa de ser o espaço físico e passa a ser você e eu. Com isso, eu não estou querendo dizer que isso aqui é dispensável e que a gente pode fazer o que bem entender. Eu mesmo tenho muita dificuldade disso. Mas a gente não pode inverter as coisas. As pessoas são mais importantes do que as coisas, como sempre digo. E Jesus veio mostrar isso quando morreu na cruz do Calvário. Ele morreu, foi por você e por mim. Não foi pelo carro ou pelo espaço físico, foi por você e por mim. Pois bem, então, recapitulando aqui, só para a gente não se perder, eu disse que quando o véu do templo se rasga, significa que o santuário de Cristo, que significa que o sacrifício de Cristo era expiação suficiente para os pecados, não há necessidade de sacrifício. Então, pare de querer fazer juramentos e sacrifício, Senhor, eu vou fazer isso aqui, eu vou ficar 10 dias. Pare de sacrifícios, ele quer obediência. Segundo, significa que o caminho para o Santo dos Santos está aberto. Isto é, você agora tem livre acesso ao Pai. Você mesmo pode conversar com Ele, confessar os seus pecados a Ele e ter a sua alma restaurada. Significa que o próprio Deus havia removido a barreira de separação. Ele agora coloca Jesus como ponte de ligação entre eu, ou você e Deus, eu e a Deus. E quarto lugar, quando o véu é rasgado, significa que Jesus cumpriu perfeitamente todo o simbolismo da adoração do templo. O que eu devo fazer em função disso? Qual é o meu papel? Qual é a minha atitude em relação a esse momento tão profundo que é o rasgar do véu de alto a baixo? A gente vai ver no versículo 54. Deixa eu voltar lá para Mateus 27, que eu já saí de lá. Versículo 54 diz: quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Naquele momento, diante dos acontecimentos, um grande milagre aconteceu, e o maior deles foi a conversão. Isto é, aquele centurião reconheceu que Jesus era aquele que ele dizia ser, isto é, o Filho de Deus. O que você deve fazer para valorizar o sacrifício de Jesus? Para que o significado do véu rasgado tenha sentido na sua vida? Reconhecer que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Reconhecer é muito mais do que simplesmente colocar na cabeça, não, ele é o Filho de Deus, entendi, está aqui. Reconhecer significa ou implica em duas coisas: compromisso. Se eu reconheço que isso aqui é verdade, então eu me comprometo com a verdade. Compromisso. E se eu quero me comprometer com a verdade normalmente de Deus é totalmente contrária à nossa verdade. Se isso é de fato a verdade, se Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, no seu entendimento, você deve ter o compromisso, assumir o compromisso com Ele. E esse compromisso vai exigir a autonegação. Você vai ter que abrir mão do seu próprio eu, da sua própria vontade, e só assim a vontade de Deus se cumprirá na sua vida. Porque foi isso que aconteceu com esse centurião. Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E se Jesus é o Filho de Deus, ele se comprometeu com Jesus. Passou a partir de então ser um homem de Deus. E para isso ele teve que abrir mão da sua própria vontade, do seu próprio eu. Sabe por quê? Que muitas vezes o evangelho que nós pregamos é um evangelho sem poder? A gente crê com o nosso intelecto, mas não nos comprometemos com a verdade divina e não estamos dispostos a abrir mão do nosso próprio eu. Deixar a nossa vontade de lado e fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Por isso que o nosso evangelho tem contribuído mais para o fracasso de muitos do que para a salvação. Porque as pessoas veem e ouvem a gente falando uma coisa e fazendo outra. Eles ouvem a gente dizer: Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus, mas não vê em nós compromisso e não vê em nós abnegação. Como é que nós queremos que o significado do véu rasgado se cumpra na vida dessas pessoas? Meus irmãos e irmãs, que o Espírito do Senhor complete o que estiver faltando no seu coração e que o véu rasgado tenha um grande significado na sua vida. Você agora pode ter acesso ao Pai. O sacrifício não é mais necessário. Jesus já fez, já pagou o preço. O véu rasgado também significa que agora todo o simbolismo se cumpre em Jesus. Você é o templo do Espírito. Cuide da sua vida. Não faça aquilo que o Senhor não faria e faça tudo aquilo que o Senhor faria. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar.